essa não, covarde! Olha aí, galera, quem chegou? DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Pense numa potência. Alô, reserva! Já no beija-flor aqui, beijo, meu, obrigado. O Alex do churrasco lá no fundo, no Alex. A Gelo Kit aqui do ladinho. O Esquadrão Badalada tá por aí. Alô, gigante! E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. Pop Saudade. Pra ser meu amor. DJ Paulinho Boy. Não sei porquê. Olha, tá com a gente também o Canon Cervejeiro. Tá por aqui marcando presença, obrigado, Canon. Dalva e o Wagner, rapaz, olha. É. Vamos lá, vamos lá. E os finais de semana, ela fica comigo. Ela casou porque de tudo ele tem: carro, casa e dinheiro. Ariere dos Amigos Inseparáveis. Da grande amiga de Edson ali também, galera da gelada. Porque eu nada tenho. É do seu filhão, bora, Mafra. Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. É como tô de posição ali, né? Não casou comigo. Bora, leite, leite, leite. Abra o coração, vai. Abra o seu coração. E deixa eu entrar. E deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance. Só com muito carinho também. Meu grande amigo DJ Sandro Guilherme, rapaz, tá por aqui, tá só de boa. Alô, Sandrinho. Eu tenho pra lidar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Bora junto, bora junto. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção, que é a emoção de amar. Para curtir assim, na moral. Vamos lá! Não me deixe escapar. Olha quem tá na área, rapaz, a Pivaginha do Guamá. Nunca, nunca, né, João? Mas você nunca me viu. Alô, Gão Varejeiro na época, Gão. Eu tenho pra lhe dar. Ricardo, show, meu irmão, gostei dessa tua barba, hein, meu irmão. Me leva pra me fazer a minha lá. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Aqui, hein? Assim, ó. Meu telefone, meu telefone. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Abraçar com muito carinho também o nosso amigo Fabrício do Amor, parceirão do Ricardo. Ricardo, show aí, rapaz, tá só de boa. Bora, Fabrício. Bora, um abraço aí pro Aldo, Lucas, o Cristiano, a Paula, Eriete, claro, o nosso parceiro, camarada, DJ Mafra, DJ Renan, toda a família Sub-Zero tá aqui com a gente, obrigado, vamos lá. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. É o Fabrício do Amor e o Bambazo. Vamos lá, área, vamos lá. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração. Chorando sozinho em vão. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Dali Hello Kids. Feira, Cunharana, em Salinas, sábado vamos até o Bado Luiz, Jiquiri, Bragança, domingo também Bragança, Balneário do Patalino, e à noite no Lava Jato e Bragança, vamos lá. Segunda-feira, Santa Maria do Monteu, em São Miguel do Guamá. Então bora. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu. Me deixa chorando sozinho em vão. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. A gente amava a jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei, ei. A saia cada vez mais mini subia a minha atenção. DJ Paulinho Boy. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. Céu que eu prometi, eu vou. Alô, Fabrício Botocaixa, alô, Ivan, LX de Marituba. E meu grande amigo Alex do Churrasco. Alex, pega, meu irmão, tô precisando passar por lá, acho que hoje eu vou lá. Pega, só que tu tá aqui não vai ter nada, né, meu irmão? O Alex do Churrasco! Bora, Deide! Matriarca também tá com a gente. Obrigado, meu. Fui recebido com muito carinho lá na sua residência. E a amigadilha toda de Hello Kitty ali. A Loniele, dia 7. Antes da gente ir pro Guarujará Sul, a gente vai lá na festa dos amigos separados. Loniele, sem ciúmes, tá? Não cansava de falar. Olhava para o Eliette, ela comanda a família da Gelada. Sempre a brilhar.

Aí, covarde! Solta a saudade, Paulinho Boy! Se a porra porém fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Bora, Wagner! Você também podia marcar. Tô curtindo desde cedo, falaram. Paulinho, vai esperar você tocar. Então bora! Assim vai. Alô, Paulinho Boy. Eu tanto desejo amor. A pivagina do Bolá. Vem. Só me lembro, recordo da quadra da prefeita. Me faça sentir do seu beijo noite. Bora, Ricardo, show! Alô, Ricardo! Diga que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Pop Saudade. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. As meninas do sindicato do Beija-Flor. Faça. Foi peso, obrigado, vamos lá. Dessa noite é mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. DJ Paulinho Boy. Braços, eu quero morrer, morrer. Bora, DJ Sano Guilherme. Amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. De amor, amor. Amor, amor. Pop Saudade 3D. Me abrace mais forte. Amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. De amor, amor. DJ Paulinho Boy. Possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. Quero morrer. Morrer. DJ Paulinho Boy. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Pop amor, amor. Saudade. Amor. Saudade aqui no Reserva! Pop Saudade! Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Olhei pra ela e sorri, ela me olhou e sorriu, e disse que também ia torcer pro Brasil. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, então bora! Ela também goleou o meu coração. Pop Saudade 3D. Nosso sonho morreu, chorando ela me assim, desapareceu. Alô, Alex Churrasco! Embora! Chora, chora, chora! Pop Saudade! Tão distante aquele amor, fui deixando o Gão. Tá de boa, Gão. Olha só, avisando que segunda-feira a gente tá de volta aqui, tá, gente? Depois de Santa Maria do Motel, se eu me engano, o Amar, a gente vem pra cá detonar também. Vamos lá! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e apareceu. Seguro! Vim embora. Alô, Fabrício do Amor. Chorando. Também o Marcelo Van Basta, tá com a gente ali, Van. Um abraço pra você, tá, meu irmão? Sente aquele amor, fui deixando. Essa não, covarde! Manhã, eu sofro como ninguém. Volto à Espanha pra rever meu bem. Bora que a minha onda é saudade. Bora, Wagner, bora, Dalva. Quantas vezes eu fiquei pensando nela, relembrando que passei ao lado dela. O que eu tinha repartia só com ela, e o verso que eu fazia era pra ela. Mas o tempo foi roendo eu e ela, nossa vida já não era mais aquela. Ela então ficou só, eu também fiquei só, só saudade ficou. Quantas vezes eu chorei. Passar com muito carinho também, meu grande amigo, meu camarada, Índio de Madeira dela. É o popular Cazuza, meu irmão. Só com ela. Quando pacote do Cazuza na época era pra ela, mas o tempo foi roendo. Tô balão no Índio de Madeira, cara. Nosso amor se derretendo, peito vela. Ela então ficou só, eu também fiquei só, só saudade ficou. Alô, Cazuza! Ela então ficou só, eu também fiquei só, só saudade ficou. Dá-lhe, DJ Paulinho, bó! Bem, que ela podia entender. Eu só queria não sofrer, eu só queria amar e vê-la bem contente, se entregando ao meu amor completamente, de um jeito diferente, como ninguém mais pode se dar. Quantas vezes eu chorei pensando nela, recordando que vivia ao lado dela. Quando a vida me valia só com ela, quando todo meu amor era pra ela. Mas o tempo foi roendo eu e ela, nosso amor se derretendo, peito dela. Ela então ficou só, eu também fiquei só, só saudade ficou. Ela então ficou só, eu também fiquei só, só saudade ficou. É, Pivazinho, tu vai de barco. Bem, que ela podia entender. Eu só queria não sofrer, eu só queria amar. Abraço com muito carinho, todas as pessoas que já estão aqui curtindo com a gente, tá, gente? E vê-la. Próxima segunda, tá de volta aqui, toda essa galera, pra detonar. Completamente, de um jeito diferente, como ninguém mais pode se dar. E vê-la bem contente, se entregando ao meu amor completamente, de um jeito diferente. É que eu nem lembrava, Alex, deixa eu ver se eu acho aqui. Pode. Bora mais uma, sim! Se tomou conta de mim, um sentimento Alex do Churrasco, este é patrão forte, aqui no Pop Saudade. Eu já gravei tanta vinheta, tanto, passa de mil. Entende como é? Às vezes eu até esqueço, olha. Vou gravar uma pro Wagner Badalva agora, deixa comigo. Eu amo. Já tô merecendo, mais que merecendo. Me perdi de amor. Segura que vem, pode me cobrar. Minha vida. O cachaça também. Pertence a você. Bora! Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Ô, Bruninho! Na... Bruninho tá só de boa ali, né, meu irmão? Só na água. Dá certo. Nem entendo. Meu parceiro Bruno, forte abraço aí, valeu. Esse amor que eu guardo pra te dar. Marcelo Guiz, por aqui, Dudinha. Forte abraço aí pra toda a sua família, que a gente tem um carinho muito grande aí. É, ela mesma. Tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho. Assisti? Te conheci. Eu nunca acerto. Eu vou sonhar. DJ Paulinho Boy. Pois tudo que eu mais quero. Vamos lá! É ter você aqui. Eu amo. Eu amo. Me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada. DJ Paulinho Boy, agora covarde. Vamos fazer essa galera explodir de alegria. Mais pólvora. Aqui no Reserva, alô Marituba! DJ Paulinho Boy, ai DJ, machuca o coração. Para as mamães. Estou aqui, mamãe querida, para falar das mães que estão no céu. E ainda sua mamãe, passa por ela tudo que puder. Simão! Ai, como dói o coração. DJ Paulinho Boy. De um filho que não tem mais mãe. Já vi homens muito fortes chorando sorte com a perca de sua mãe. Como dói o coração de um filho que não tem mãe. Bora bombaixa aí, bora Fabrício do amor. Um só de boa aqui curtindo, valeu. Segundo. A mãe é símbolo perfeito. Pop Saudade 3D. 3D. Nossa querida e nosso grande amor. Seus filhos nunca têm defeitos. São obras-primas dos seus sonhos. Mas quando chega o grande dia, o mundo todo. Abraçar com muito carinho também a galera aí do grupo Interação. Estão aqui com a gente curtindo, obrigado, tá, gente? Filho, sinta-se à vontade. Vamos lá! Entra... O Alex do Churrasco tá na. Seu patrão forte. Dizendo adeus, mamãe. Então! Como dói o coração de um filho que não tem mãe. Como dói o coração Paulinho Boy. Adeus, minha mãe, mãezinha querida do meu coração. Adeus. A Pima Gira no Goba, já te saíram, obrigado. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar. DJ Paulinho Boy. A boca com sabor. Sexta-feira, Uiarana, lá em Salinas, vão estar por lá. Aí sábado vamos até o Bar do Luiz, o Jiquiri em Bragança. Domingo também vamos estar em Bragança durante o dia, no Balneário do Patalino. Aí durante a noite a gente chega junto no Lava Jato, lá no centro de Bragança. Aí segunda-feira aqui de volta aqui no Reserva Parque. E também em Santa Maria do Boteu, São Miguel do Guamá, segunda-feira. Eu nasci pra querer, me viver pra te amar. Eu nasci pra querer. Bem, amigos, e viver. Atenção, legião da saudade. Sejam todos bem-vindos. DJ Paulinho Boy chegou pra proporcionar a você a melhor festa da saudade. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu. Bora recordar. É, agora tá só o filé, o pois as praias e o sol de Recife. Oba! Mas parecem coisas lá do céu. Quando você a força tá igual mulher de balando, só pega na porrada, meu. Dos livros de cordel. Então bora, doutor Lá. E o artesanato DJ Paulinho Boy. No meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Segunda-feira tem mais, gente, tem mais. Todo mundo convidado. Em toda a cidade. Quanta liberdade, ah, como tem muito. DJ Paulinho Boy. E a velha Olinda, que coisa mais linda. Como... Meu amigo Bruno, alô Bruno! Bora, meu irmão! Como tem muito. Cadê o teu parceiro Jota Corrêa? Ele é seu parceiro de boa, obrigado, meu irmão! Até. Não esqueça da esteira e do chapéu. Os amigos inseparáveis do Pop Saudade 3D. Dia 7 também a gente vai estar lá para detonar nessa festa de aniversário aí, tá bom? Bora! Bora, Diete, família tá gelada. DJ Renan Mafra também tá lá. Alô, Renan. Pois as praias e o sol. As meninas do sindicato do Beija-Flor. Mas parecem coisas lá do céu. DJ Paulinho Boy. E existem muitas. Vai, covarde. Coisas... Machuca meu coração. DJ além das... Paulinho Boy. Sol. Existe toda uma cultura que ferve com o frevo e que se cala e estremece sob o som dos maracatus de bate virado. Existe todo um folclore esperando pra ser explorado. Existe um povo... Pedrinho Cachaça, bola Pedrinho! Visitante com os braços abertos Olha o Gão, varejeiro na época. Alô, Gão! Aí, covarde! Viver sem você, sem o seu amor. Eu vou me jogar nos braços do meu amor, Reginaldo. Eu vou me encolher nos braços do meu amor, Ricardo Jolo, Ricardo. Se no sono eu pegar, vou ter sonhos lindos. E quando acordar, eu sei, estarei sorrindo. Querida, por favor, não me deixe nunca. Pois eu não sei viver sem você, sem o seu amor. Vamos lá! Eu sou o ser mais feliz que existe no mundo. Nossa, DJ Paulinho Boy! Eu sou capaz de viver anos. O Alex do churrasco, toda a comitiva tá na área. Bora, Alex! Nos braços do meu amor, a realidade. É o nome dos caras aí pra gente divulgar também, Alex. Cedeu. No final de contas, estamos gravando ao vivo, tá? Sonho pra felicidade. A galera do vôlei e do beija-flor também tá na. Amor, eita! Não me deixe nunca. Pois eu não sei viver sem você, sem o seu amor. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade e o giro musical de recordações. Alô, Rejeba! Nos braços do meu amor, a realidade. DJ Paulinho Boy, o lugar pro sonho. DJ Paulinho Boy, cidade. Querida, por favor, não me deixe nunca. Pois eu não sei viver sem você, sem o seu amor. Essa não, covarde! Aí o Pedrinho lembra dela. Né, cachaça? Parece. Meu irmão gêmeo tá ali, rapaz, olha aí. Que acabou. Alô, time! Tanto que você exercia sobre. Depois a gente tocava lá no Arena Miss. O cara dizia: é, o Paulinho Boy já tá aqui. Eu era mesmo escravo teu. É, rapaz, é muita honra, Ricardo, sou eu, meu. Eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto. Pop Saudade. DJ Paulinho Boy. Grilhões. DJ Paulinho Boy. Eram cordéis daqueles dos fantoches. Sexta-feira, Gugarana, Salinas. Sábado, Mário Luiz. Lá no Jiquiri, Bragança, tem Paulinho Boy. Aí domingo também vamos sair em Bragança, né, gente? Primeiro tempo no Patalino. É, quando era do Patalino. Aí a noite do Lava Jato Show no centro de Bragança. A segunda-feira, Santa Maria do Motel, São Miguel do Guamá. E também vamos estar aqui no Reserva Parque, segunda. Que o meu caminho eu mesmo traço. Pop Saudade! Voltar pro laço, voltar sua prisão. DJ Paulinho Boy. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto. É, Demis, meu clone. Meu clone. Eu notava que os meus. Já tá pra Paris, já, Demis? Eram cordéis daquele. Alô, índio de madeira. Fantástico. Aposta que é do bigodinho, rapaz. Que em tuas mãos estava minha sorte. A vida, a morte e o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço. Bora, bora! Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Falta da saudade. Alô, Bobache! Alô, Fabrício do Amor! É como um raio de luz. Ai, amor, doces palavras. Quando já que ele é o Fabrício do Amor, vamos tocar Ai, amor. Tua pele, tens o sabor do mel, tens o sabor do sal, mas tem o sabor do pé, se não estás. Bora, Marituba! Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu vou tão alto, que amor, ninguém pode alcançar. Desejos e de suspiros. Ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti, que me destes o teu amor. Eu não posso viver sem ti. Dali Hello Kids. É as gatas mais gostosas de Marituba e Charmosa. Vamos lá. É como areia do mar. Ai, amor, dia claro, sombra e sol. DJ Paulinho Boy. Vida, ai, amor, frágil como um cristal. Bora, Wagner, bora, Dalva. Forte como um... Segura, já tem vinheta, vai. Fere como um punhal. Gravado do cachaço também. Já tá merecendo cachaço, olha. Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu vou. DJ Paulinho Boy. Ninguém pode alcançar. Ai, amor, ai, amor. Caminhamos por mil caminhos. Ai, amor, ai, amor. De desejos e de suspiros. Ai, amor. DJ Paulinho Boy. Rapaziada do vôlei do Beija-Flor tá na área aqui, obrigado. Vamos lá. Eu não posso viver. Égua só da coca, meu irmão, te mete. Ai, amor, ai, amor. Caminhamos por mil caminhos. DJ Paulinho Boy. Ai, amor. De obrigado, minha grande amiga Ediete. DJ Renan Mafra, já de regresso. Minha grande amiga Ediete. Ariere, dia 7 a gente tá lá. Segura que vem, tem mais! DJ Paulinho Boy. Pra onde olham teus olhos? Olha o detalhe importante dessa música, gente. O nome da música é Nisse. Nisei é filho ou neta de japonês. Chama Nisei. Que te queria. Não é Nisei. É Nisei. Esse cara se apaixonou por uma mulher oriental. Seu olhar tão diferente. Não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente. Não vê que eu estou. Pop Saudade. O seu jeito de falar. DJ Paulinho Boy. Tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa. Pega essa força só na porrada. Nisei. Pra onde olham teus olhos? É, parece a mulher de malandro. Não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. Tudo que queremos agradecer a todos que hoje chegam juntinho aqui para curtir o nosso humilde trabalho, tá, gente? E a gente aproveita para fazer o convite. Próxima segunda-feira vamos estar todo mundo aqui. DJ Paulinho Boy, do Pop Saudade, DJ Rebelde, DJ Dino do Mirabá, Lula e o Renatinho com o de frango. Olhar tão diferente, não vê que eu estou afim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Obrigado, Dalva. Obrigado, Wagner. Só sei. Meu irmão, chegaram desde cedo aqui, olha. Fala no Paulinho. A gente só vai quando o Covarde tocar. Tá certo, obrigado. Valeu, bom demais. Próxima segunda tem mais. Bora, Marituba! Me dá seu carinho devagar. Paulinho Boy. A fantasia de amor por você. Pop Saudade 3D. DJ Paulinho Boy. Recordando. Segura! Me dá seu carinho de pagar. Mata meu desejo com os teus beijos numa ânsia louca. Te faço Pop Saudade. DJ Paulinho Boy. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansar de gozo nos seus açoites. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. Pedro. É obsessão que eu vivo a imaginar. A o covarde da saudade. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você. Alex do Churrasco. Este é patrão forte, aqui no Pop Saudade. Acabou, querido, tô indo lá no churrasco do Alex. E daquele dos piores. Bora, cachaça lá. Por favor, me façam crer, não pode. O que, que tu acha? Verdade. Ela não foi embora. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Espero tudo dessa vida, mas não estou preparado pra viver sem ela. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. Muito embora sendo um sonho. Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei, que outros ventos espalharam por caminhos que eu nem sei, que guardei e acumulei. A Gelo Kiss já de regresso, obrigado meninas. Bom demais sempre ter a presença de vocês aqui, olha. Obrigado. Próxima segunda a gente tá de volta aqui. Olha a matriarca aí, olha a matriarca. De conta que te via, e te abraçava e te queria, e que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas. Abraçado também o rei do açaí puro, meu irmão. Conta que se... é que a gente precisa visitar esse açaí. Testando a calmaria, a tempestade eu vencia. Pra esse amor sobreviver. Égua, já mudaram de lugar. Sua sombra passeando pela minha. Obrigado, obrigado, meninas. Eu deitado te esperando, solução da minha solidão. Querendo em vão. DJ Paulinho Boy. Já não tenho a mão. Segura. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam, e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando e te querendo completar. Sonhando noite atento, tão perto. Pega o cachaça, bora segunda-feira, São Miguel do Guamá. Mete o atestado, meu. Como um pássaro ferido que podia estar voando e não consegue mais. É, vou levar o Tita! Bora! Me acorda, me sacode, me consola em teu calor. Diz que a solidão não pode impedir jamais do nosso amor de vir a ser e acontecer, de nos fazer viver. De todas as formas me entreguei. Essa não, covarde! Sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. Sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Simbora! Meu Deus, quantas vezes. Eita, até os funcionários estão dançando agora, hein? Coisa boa! Vamos lá! Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Um abraço aí do locomotivo aí do Floresta, Reserva Parque, perdão. Eu não sentia, só representar. E a gente vai tocando. Próxima segunda, tamo de volta aqui, olha. Eu me atirei. DJ Paulinho Boy. Dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi. DJ Paulinho Boy. Que eu fiz, felicidade eu dei, você não quis. A vida tinha uma caixinha de surpresa. E essa música, na verdade, fala a realidade de muitos. É, quem vê cara não vê coração. Assim como existe o amor verdadeiro, existe sim o amor falso. Aquele que engana, aquele que trai, aquele que realmente não dá valor. Verdade. Muitas vezes a pessoa se entrega de relação de corpo e alma, acaba se atirando e muitas vezes nessa relação saindo ferido no final. Esse é o falso amor. Meu Deus, quantas vezes eu me dei todo e não percebi que você já não ligava. Alô, Cazuza! Na verdade você não sentia. Chega aí, Cazuza! Só representava. DJ Paulinho Boy. Me tirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi. foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não. Não para de girar. Se alguém me abandonou, tem alguém de olho em vocês. E um certo alguém lhe abandonou. Ou você não teve um grande amor. Não, não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. Não fique só para recordar. Assim, vem ficar aqui perto de mim. Quanto tempo aqui lhe esperando, querendo lhe falar, mas me calei. Desse grande amor que estou guardando. Segura, meu irmão! Pois na minha vida eu só te amei. DJ Paulinho Boy. Não, não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. Alô, Jameson, chega aí, Jameson. Não, não fique triste assim. DJ Paulinho Boy. Vem ficar aqui perto de mim. Na segunda a gente tá de volta aqui. Vamos tocar mais duas, tá bom? Ouça esta canção. Te peço amor pra não chorar. Distante, bem distante de você. Um dia eu vou ficar. Às vezes quando está comigo você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Reta final. Você me chama de bandido. DJ Paulinho Boy. Coisas que não. DJ Paulinho Boy. Paulinho Bó! Eu guardo o segredo do amor todo comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Por isso vou partir de uma vez. DJ Paulinho Boy. Que ficando é um sofrimento. Nosso muito obrigado. Próxima segunda a gente está de volta, tá, gente? Eu queria. E você é o nosso convidado. E a nossa penúltima. Eu deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho. Valeu, Ricardo Show, valeu, Gão. Já estamos indo embora também, vamos lá. Tão só, pela noite escura. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. A chorar. Minha dor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sexta-feira, Cunharana, Salinas, sábado, Bragança, Padre Luiz. Aí, domingo, Bragança novamente. A gente vai estar lá no Balneário do Patalino. Aí, domingo à noite, Lava Jato Show, em Bragança. Segunda-feira, Santa Maria do Morteu, São Miguel do Guamá. E vamos estar aqui também no Reserva de volta. Que sonhei. Quisera fugir. DJ Paulinho Boy. Marga lembrança. DJ Paulinho Boy. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só, tão só, tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura. DJ Paulinho Boy. Cheio de amargura. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. Minha dor. A todos o nosso muito obrigado, gente. Valeu demais. Foi muito bom estar com vocês. Aí, próxima segunda-feira, vamos estar de volta aqui. DJ Paulinho Boy, o covarde do Pop Saudade. DJ Dino do Tupinambá. DJ Rebelde do Príncipe Negro Retrô. DJ Lula. E o DJ Renatinho, vou deixar minha última. Vambora! É a última! Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada. DJ Paulinho Boy. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Nada a saber, quando viu logo o amor, com ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, pop, pop, pop, pop, saudade, pop, saudade. Valeu, obrigado. Valeu. Até segunda que vem. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho comigo casaria. E com todo carinho comigo casaria. DJ Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Essa não, covarde!